saber que subimos e você ficou. Que sofrimento. Quando acordei, uma tarefa Deus havia me entregado, de com carinho transmitir esse recado do Deus que é vivo e com seu povo é fiel. Esqueça mágoas, cicatrizes do passado, perdoe aquele irmão que te julgou errado. Se tu quiseres com Jesus morar, Jesus te ama, Jesus te cuida com carinho, meu irmão, não se esqueça. Receba agora, sua vitória vem chegando, meu irmão, não se entristeça. Ele te guia quando estás em desespero, prestes a cair no solo. Quando acelera o coração, já não sente os pés no chão, ele te carrega no colo. Saber que subimos e você ficou, que sofrimento. Quando acordei, uma tarefa Deus havia me entregado, de com carinho transmitir esse recado do Deus que é vivo e com seu povo é fiel. Esqueça mágoas, cicatrizes do passado, perdoe aquele irmão que te julgou errado. Se tu quiseres com Jesus morar no céu, Jesus te ama, Jesus te cuida com carinho, meu irmão, não se esqueça. Receba agora, glória vem chegando, meu irmão, não se entristeça. Ele te guia quando estás em desespero, prestes a cair no solo. Quando acelera o coração, já não sente os pés no chão.